autorizados para ir nessa faixa principal, chame 211. Copia a torre. Azul, Alfa, Yankee, X-Way, encontra essa parte 3, solicita autorização para reboque até a parte principal, posição número 3. Autorizado, reporta finalizando, posição 3 do parte principal. Ciente, no parte 3, reporta ali. Do parte 3 do parte 1, confere. Confere, parte principal, posição número 3. 62. Bom dia, prossiga. Autorização, nível 360, Guarulhos. Xanã 6251, autorizado Guarulhos, nível 360. Via 31 na 0 para Taubaté. Decola pistão na 0, curva direita. Cumpre perfil de saída da EL, lê depois Motiva. Achei na 5054, controle 120, decimal 8. Xanã 6251, autorizado Guarulhos. 360, próximo 10, é Taubaté, decola da 10, curva direita da EL, lê da Motiva. 5054, entra só, 208, controle de saída. Correto, meu próprio. Solo Salvador, Azul Alfa Yankee X-Way, solicita autorização para ingresso no pátio principal, posição número 3. Autorizado, repórter finalizando. Repórteria ao término. Salvador, bom dia, vou no 229, informação Delta Copa São Paulo. Luna 229, autorizado Congonhas, nível 380, via 310 até pousada, após conforme a rota. Da cola da 1-0, curva direita, da EL, da Motivo, perfil de saída. Acionado 5055, 120, decimal 8, controle. Do 380 São Paulo, fez o Luno 0 por base, posso conforme, pisto no 0 da EL, lei da morte. Transponde 5055, Salvador 1208, gol no 229 no 7. Ótimo, pronto. aqui é X-Way, reboque finalizado. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, é o Oceanair 6251, puxa 10 de acionamento, posição 5. Autorizado, Oceanair 6251, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, 6251. Para o táxi do Chamé 62, temos 142 a bordo, autonomia 5 horas e 20, Santana Galeão. Chamé 6251, táxi autorizado até ponto de espera via Índia. Ponto de espera 18 decimal 95, ajuste na 014. Autorizado o táxi, se der taxa em Índia, ponto de espera da 10, corre 2621, obrigado. Sala Bono 229, pushback acionamento no 07. Autorizado Bono 229, chama o táxi. Autorizado pushback acionamento Bono 229. Salvador, uma boa noite. Bom dia, Chanel 6251, ponto de espera da 104. Salvador, Chanel 6251, bom dia. 6251, bom dia. Janela Nicolau, pistão no zero. 0030 grau 029. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, Chanel 6251. 320, VIPs 190, Tatabatão, decola da 10, curva direita, prefeito saída da EL, lida após lida, voa módulo, aciona transponda 5062, controle 120, decimal 8. 320 aprovado São Paulo Guarulhos, decola da 10, curva direita, Dael, Leda Mótima, ingressa na Apoio 10. Controle 120 decimal 8, transponde 5062, o 3171. Ótimo, pronto. Chama na, obrigado. Para o táxi, PUB 134, Galeão 420. Dois, táxi autorizado até ponto de espera via Pátio Índia. Ponto de espera 1, 8, 9, 5, ajuste 904. 2895, tá sendo autorizado de Apache, Uno 229. Controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, Chinero 62, Mono, bom dia, obrigado. Oi, bom dia, Mono 229, Montero no zero, pronto. Mono 229, eu quero ver o manter que está no zero. A gente mantém 1-0 no 229. Chega na 251, contato radar na decolagem, siga para a mente de voo 360, está autorizado, vai direto Lida. Autorizado 360, vamos direto Leda, ao Chanero 62. Autorizado decolagem, pista no 0, vento 040 graus, 031. Decolagem no 01, no 229. Lado 32, controle Salvador 1208. 308, bom dia, tá bom. Salvador, bom dia, Mono 229. Mono 229, contato radar da colagem, suba para nível de voo 380, via saída da El. 380, possível por hoje, monte lá. Eu tenho possível a saída, Gol no 229, aeronave que decolou essa frente também fazendo a mesma saída. Ah, sim, obrigado. Você poderia coordenar para o Edmonte, para o Chanero 6251? Aguardo, 6251. Aguardo, obrigado. 6251, vem pro base. Mando direto pro base, Xanero 62, Kona, muito grato. Agora seria possível coordenar para onde morte, vai? Aguarde, Zona 229. Zona 229, inicialmente lenta, aguardando a altura de morte. Ok, voando lenta, voando 229. Dúvida? Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, você está 3171. Zona 229, Centro Recife, Adrizê, Cosmo. Cosmo, Zona 229. Zona 229, o centro falou é Cosmo. Papa, Oscar, Sierra, Mike e Uniforme. Cosmo, Zona 229. Graças. Zona 251, chama o centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 1251, Xanero 6251, obrigado, bom dia. Zona 229, chama o centro Recife, frequência no 33, decimal 25, alterna no 25, decimal 1. 33, 25, 25, 1, Zona 229, bom dia. Dan 3171, POB 165, Galeão, com 3,44 de autonomia. Mission 3171, táxi autorizado até o ponto de espera via Pathfinder. Quando lá, 1 noite, destino 95, destino 0 no 4. 1-0 no 4, Pátio Índia, 1895, após, obrigado, tenha um bom dia. Está 3171, bom dia, posso estar dando 1-0, pronto. 3171, aliado de colapso de 1-0, velho. 340, grau 02, mais. Nível aliado de colapso de 1-0, tá? 3171. Alô, bom dia, Pan 31, 71. Pan 31, 71, contato radar em decolagem. Suba para o vídeo, voltou, 2-0, via saída da EL. 2-0, via da EL, Pan 31, 71. Subida para o Pan 31, 71. Autorizador da Pan 31, 71. Telegram Pan 31, 71. Salvador, bom dia, 3507, autorizado a chegar da Vó, Filipe Via para 4 mil pés, QNH 0014. Chama 4, 7, 11, dia. Então, 31 no 71, chama o centro Recife, frequência no 33, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Bom, 3325, 251 para o centro 31 no 71, obrigado, bom dia. São 3517, deixa para 2010. Autorizado a final de procedimento eletroxis, é para ser estabilizado no localizador. Procedimento para 2000, 3517.